garçom, dando mais um recado. Tu vai ficar passado. Vai. Ai, ai, ai. Achou que era trapo? Achou. Tá pensando o quê? Sim, de novo meu, o quê? Eu não vou deixar me auto-submeter pra um zé ninguém, se achando um rei. Um rei sem coroa, talvez coroado na escola de trouxa, moleque tapado. Isso sim é trapo. Yes. Tá pensando que vai me fazer voltar? Jogou no lixo e agora quer reciclar. Já passei perrengue, mas não sou boba. Melhor me deixar sozinha, quietinha, do que mexer com essa onça. Tu vai se caçar, se juntar a tua laia. Não vou me juntar ao teu cigarrinho de paia. Nossa, que baforando, vejo purpurina. Ai, que menina. Viadinho butterfly, pagando de macho alfa. Olha o bonde do fly. Achando que maltratar é cuidar. Recadinho, meu bem, hoje tu lambe a 100. Carne bovina, igual a tua prima. Aquela outra que é piranha também. Oh, oh my god, neném. Tá pensando que vai me fazer voltar? Jogou no lixo e agora quer reciclar. Já passei perrengue, mas não sou boba. Melhor me deixar sozinha, quietinha, do que mexer com essa onça. Me subestimou, mas vou te avisar que aquela menininha, tua escravinha na escolinha, agora é um mulherão da porra. Quer me contratar? Só me dá meu money, meu cash. Conta bancária, splash. Ai, au, au. Tá pensando que vai me fazer voltar? Jogou no lixo e agora quer reciclar. Já passei perrengue, mas não sou boba. Yes. Melhor me deixar sozinha, quietinha, do que mexer com essa onça. Conto na mão as vezes que me fez sorrir, e numa agenda que me fez chorar, descartando e brincando como se não fosse nada. Mas isso passou, e quem vive de passado é museu. Não mexo com o pinche, nem com o meu. Mas tem um black cat na minha cama, substituindo teu white rat furado, que nem cosquinha fazia pro meu lado. Tá pensando que vai me fazer voltar? Jogou no lixo e agora quer reciclar. Já passei perrengue, mas não sou boba. Melhor me deixar sozinha, quietinha, do que mexer com essa onça. Do que mexer com essa onça. Cameron Castle.